Não se engane, você não está em mais um MDcast. Esse é o primeiro Gasp Show, o seu novo podcast semanal e o novo projeto da antiga equipe do MD. Há um tempo atrás, na Ilha do Sol, o MD já não funcionava como antes e decidimos reformular tudo e começar do zero. E esse é o nosso novo projeto, o My Gasp. E esse é o nosso primeiro, como posso dizer, protótipo, né? E nesses testes que nós estaremos fazendo aqui semanalmente com vocês, nesse podcast semanal onde comentaremos notícias, estamos aqui, eu, Lucas, o Carlos, como sempre, Gutinho e Arthur, porque o Estupratom morreu. É isso aí. Ele renasceu das cinzas junto com a Fênix do Gutinho. Ele renasceu lindo e brilhante. Brilhante. Como uma Fênix, né? Eu dei uma de Maleisaurus, eu enterrei meu alter ego. E agora você tá bem louco numa Wrecking Ball rodando por aí? É. Ou bem louco na cerveja, sempre tem que não tem seu vício. É, então é isso. Então é isso, galera, como vocês já perceberam, o MD não tava rolando, né, tava tudo muito... não tava postando, a gente não tava satisfeito com como ele tava, né, existia um fantasma nos passados nesse site bizarro que era o MD, e aqueles que já escutam a prorrogação... escutaram o que a gente comentou, que estava rolando uma coisa de nova, né? E é isso aí, esse é um protótipo, estaremos aqui toda semana com esse teste aqui, que é o MyGasp, até estarmos de vez com o novo projeto no ar. Então é isso, vamos começar o primeiro Gasp Show. E nas primeiras notícias que nós falaremos aqui do MyGasp, a internet recentemente tem sido uma febre de trailers e lançamentos à torto e à direito, né? Principalmente quando a gente fala do mundo dos super-heróis, né? E recentemente lançaram-se alguns trailers e informações de novas séries que estão sendo lançadas, né? O Stupra, que foi o cara que foi atrás dessas notícias, né? Mas a gente vai comentar um pouco aqui sobre... Stupra? Já dei ruim aqui. É força do ar. O Arthur comentou aqui principalmente sobre esses novos lançamentos, ele que acompanha sempre aí os trailers e tudo mais. Teremos série de Legends of Tomorrow, teremos Supergirl, né? E teremos Lucifer também. Todos esses trailers vão estar no link do post para você poder assistir também. E assim, eu não sei se todo mundo tá apostando nisso porque parece uma cartada certa. Apesar da discussão sobre a qualidade, por exemplo, de séries como Arrow, é indiscutível o sucesso que elas fazem, né? Você quer falar, cara? Não, então, só pra exemplificar, dizendo que a série de Lucifer, ela não faz parte do mesmo universo que é Arrow nem Flash. É só pra deixar isso bem claro. Tipo, é outra emissora até, que é a Fox. E aí, as outras duas que a gente tá falando agora, que é a Legends of Tomorrow e a de Supergirl, elas... A de Supergirl tem que confirmar, não, mas a Legends of Tomorrow é a coisa da CW. E talvez a Supergirl não saia pela CW, a Warner que tá produzindo, então não é diretamente a CW, então a gente tem que saber qual é o canal exatamente como vai sair. Porque a Warner tem um próprio canal, né? Então... No caso da Supergirl, já não tem como colocar os universos, porque a Supergirl tem os poderes super-homem. E o trailer deixa muito claro que vai ser algo infantil. Não é algo que tenta, não, vai misturar com Batman vs Superman, vai misturar com as séries do Arrow e do Flash, que nem fez Legends of Tomorrow, não. Supergirl vai ser uma obra que é pra atrair o público feminino e infantil pro universo super-heróis. Porque é o objetivo do personagem. É um Smallville, né? Vai começar no tema de abertura. Somebody say! É ainda mais infantil que Smallville. É ainda mais infantil, é bem infantil. Talvez seja melhor. Não, porque o é melhor, Smallville... eu acho certo, porque não é aquela coisa que vai tentar, não, você vai gostar, não, você não vai. A sua filha vai. Não, mas sua priminha de 12 anos vai adorar ela. Esse eu acho legal, é fazer as crianças crescerem gostando desse universo, não ficar pegando os velhos. Eu gostei. Eu acho essa análise muito boa, porque eu prefiro. É melhor do que o Smallville, que era, tipo, adolescente, um pouquinho, mas é melhor realmente, pô, é criança, até porque quem conhece a Supergirl, ela é mais bobinha mesmo, né? É mais não, história isso, de criança. E sem falar disso, não sei como é que tá a atriz escolhida, provavelmente eles podem fazer algo com ela daqui a algum tempo. Vamos dizer, modelo Harry Potter, tá ligado? Que a pessoa vai crescendo vendo o personagem crescer ao mesmo tempo, tá ligado? E daqui a, sei lá, vamos dizer que a fase de si no cinema, ela tá marcada até 2021, né? A gente pode pegar e, sei lá, no Liga da Justiça 2, ela pode aparecer, tá ligado? Ela vai estar mais velha, vai ter uma personagem já com mais carga de como personagem, tá mais acostumada. Tem potencial. Então, eu vi muita gente dando muito rage. Eu até fiz uma piadinha no Twitter, botei, né, que era inversamente proporcional ao Legends of Tomorrow. Mas, pro meu gosto pessoal, o Twitter é só isso. Acho que eu tenho uma sobrinhazinha que agora tá com 5 anos. Eu vou botar ela pra ver. Eu acho que ela vai se divertir. Não, eu acho interessante essa ideia. Eu não, assim, óbvio que eu assisti Demolidor, eu achei ótimo, gostei pra caramba, mas eu acho que é necessário entender que nem tudo vai ser como que eu desgosto tanto Vingadores. Não vai ser a superprodução, às vezes não vai ser pra público geral, não vai ser pra público adulto. Algumas coisas tem que ser como nos quadrinhos, e eu acho que é interessante essa visão tanto da série, porque dá pra fazer uma conexão com a visão que a DC tá tendo agora da própria editorial dela, né? Que agora tem séries pra crianças, né? Pra jovens, pensando em coisas mais infantis e tal. E eu acho que é um pensamento que eu sou muito a favor, né? Porque aí a gente remete àquela crítica, lembra? Do Alan Moore, que reclamava que super-heróis era feito pra um público adulto demais, né? Sim, tem que pegar o público infantil. Não só isso, tipo... Engraçado. Pode falar. Pra exemplificar isso que o Lucas tá falando... Tô lendo um livro chamado Microtendências agora, que ele fala que não só os Estados Unidos, mas como o mundo, ele vem, graças à internet, ele vem se dividindo em pequenos núcleos, pequenas tribos, podemos dizer assim, que tem um tipo de parte específica. Por exemplo, vou dar um exemplo bem assim, amplos e tal. Tipo, vem nascendo cada vez mais feminismo, a parte gay e... homoafetivo, esse tipo de coisa assim, vem saindo mais à tona. Esse tipo de coisa vem sendo demonstrado também. Parece que a DC, a Warner, vem entendendo que esses pequenos públicos, eles trazem uma gama grande de fãs. Tanto que, como o Lucas falou na HQ, a HQ da Batgirl é uma HQ voltada para esse público mais feminista, onde você trabalha as mulheres melhor hoje em dia. E eu acho que eles estão levando isso um pouco também para as séries de TV, entendeu? Se você for olhar bem, tipo... Arrow e Flash, eles são séries que são o mesmo universo, mas elas têm pegadas totalmente diferentes. Arrow é muito mais bodwin, é uma coisa muito mais teen, legal assim. O Flash. O Arrow já tenta pegar uma pegada um pouco mais dark, mas não é nada muito sério, né? Porque não pode ser. O Arrow é bombado sem camisa também, hein? Sim, aí sim. Mas o que eu tô falando é que... Tipo, uma coisa que é interessante é os opostos. Você vê que no cinema tem aquela briguinha. A Marvel é mais entretenimento, enquanto a DC é dark, sério. E no universo da televisão foi o contrário. Demolidor, totalmente dark e tendendo ao realismo, enquanto os séries da DC tendem ao infantil, ao teen, atrair o público mais aventureiro. E eu acho ótimo. Não, eu acho... Mas também tem aquela questão de que a DC, na TV, eles estão lançando coisa torta à direita, enquanto a Marvel, ela é muito mais contida, assim, no que ela vai lançar, né? Até porque a Marvel, tipo assim, olhando pros personagens que elas vêm soltando, tipo, a DC, ela vem fazendo uma coisa que, ao mesmo tempo é bom, ao mesmo tempo é ruim, porque ela vem pegando personagens que são heróis secundários, tirando o Flash, né? Que pra mim foi o erro crasso da DC até hoje, essa série do Flash. Mais que a série possa estar fazendo sucesso, eu acho um erro muito, muito imbecil você liberar um personagem tão pesado quanto o Flash pra TV e então fazer um filme com ele. Porque, vamos pensar na estratégia, a DC, ela podia estar liberando esses personagens secundários pra fazer série e falando, isso aqui não tem nada a ver com o meu universo de cinema. Mas daqui a algum tempo, pode fazer tão certo os dois universos que eles queriam juntar. E com o Flash já participando do universo cinematográfico, e também ao mesmo tempo do universo de TV, você não pode juntar os dois, tá ligado? A Marvel é o contrário, eles pegaram personagens que nem existem alguns, tá ligado? Tipo assim, nas HQs e tudo mais, personagens tipo quaternários, e estão levando, tirando os da Netflix. E mesmo assim, na verdade, é algo corajoso e esperto. Eles estão, inclusive, Legends of Tomorrow, que vai botar a ponta final nisso. Eles colocaram Viagem no Tempo. Isso começou com Flash e agora tá firme. Legends of Tomorrow, pra quem não conhece, que a HQ, se eu não me engano, é Legends of the Sea, DC, o nome original, não lembro. Agora eu nunca li, só dei uma lida sobre. São esses heróis, são fazendo viagens no tempo, lutando contra problemas de tempo. Sim. Então talvez o filme do Flash, que tenha no futuro, se tiver, porque queriam botar junto com o Lanterna Verde, seja um Flash do futuro. Não um Flash jovem que a gente tem na série. Talvez seja o Flash já com 40 anos, o Flash já com 60, com 35 anos, mais adulto. Não, e eles podem inserir toda a questão dos Guardiões do Tempo e tudo mais, né? Aí a gente já vai... PT, né? É. A gente é um Guardião do Tempo. Sim, então, e ele é um personagem muito importante, principalmente no universo. Assim, óbvio que isso também abre precedente para algumas das piores fases da DC como quadrinhos, né? Mas, assim, a gente não pode julgar o que a gente não viu. Não dá pra saber o que vai acontecer, entendeu? Então vamos julgar o que a gente viu. Tá todo mundo ok aqui com a aparência dos personagens que a gente viu no trailer? Porque, na moral, as personagens femininas... Vamos começar pela Supergirl. Na moral, alguém taca cera quente na cara dela e remolda o rosto, cara. Eu achei horrível. Não, mas pense pra uma garota, porque ela é o padrão de beleza que as garotas jovens estão seguindo. Uma garota que nem é muito magra. Ela é magra, mas sim demais, com um rosto comum. Que isso já é algo... Atualmente as garotas não querem seguir Barbies. Elas querem seguir mulheres com um rosto comum. Aí é como que tá, a Jennifer Lawrence. Não, não. Ser loira não é ser Barbie, Gutinho. Ela não tem aquele corpo violão, escroto. Ela não é magra que nem uma imbecil e anda na ponta do pé. Eles estão fugindo, ela também nem é tão bombada, nem nada, assim, muito cavalo. Sabe, ela é uma garota plausível. Não. As pessoas querem modelos que elas podem se inspirar. Não. Ela é facilmente inspirável. É, tanto a DC quanto a Marvel, elas estão buscando cada vez mais fugir desse estereótipo que vem dos quadrinhos da mulher ultra gostosa, né? Tipo, a poderosa e tal, né? Você viu isso, ó, a Gamorra, do Guardiões da Galáxia, a própria atriz que vai fazer a Mulher Maravilha, né? Então, tipo assim, a própria Scarlett Johansson, Com exceção da Arlequina, né? É, mas aí a Arlequina, ela é um outro propósito, mas tipo assim, até porque tem toda a piada com o médico e tal. A vida que eles escolheram pra Arlequina, tipo, ela é um absurdo. Tem o que falar. Quem viu o Lobo de Wall Street sabe. Momento honestidade. Arlequina é o meu fetiche sexual da minha vida. Eu tô adorando. Pra mim não tem nada mais excitante do que a Harley Quinn. Então, ainda bem escolher uma gostosa de papel, senão eu ia ficar puto. Já começamos com o My Gasp falando de sexo. Essa é a ideia. Não, eu estaria sempre bem-vindo. Não, só entender aqui então. É por isso que as heroínas estão mais feias. Não, elas estão lindas. Não, eu não acho feias. Eu honestamente não acho feias. Inclusive, o meu ideal de mulher, assim, não é nenhuma cavala paniquete. Acharia incrível como uma paniquete. Cara, mas não é o ideal também, tá ligado? O que você acha da Canário? A Canário, por exemplo. Qual? A do Arrow? Sério, como ela, porra, eu caso com aquela mulher. Como agora? Como, caralho. Como amanhã, como depois de amanhã. Porra, meu irmão, eu como ela toda hora. Olha, velho. Nossa, caralho, gozo dentro, faço um filho e não tira ela de mim. Como disse de uma vez, Valente, tem mina que você não pega, você embucha. É, eu já falei pra mim, até que pra mim a mais bonita de todas é a Gente Carter. Eu acho a Gente Carter, a atriz... É uma beleza forte, né? Ah, é diferente. Sim, que eu quero... Ah, não, ela é um objeto sexual. Não, ela é uma mulher forte que eu vou querer correr atrás. Sim. E até que um padrão que... Isso eu já não sou tão a favor, mas é um padrão que vende, não tem jeito. Que é aquela guria que ela é meio que... Ai, nerdzinha, excluída do trabalho, como os Cretões Cinza, Crepúsculo. O Supergirl começa igual, né? Aquela garota que ninguém presta atenção, mas na verdade ela tem um potencial inacreditável de ser linda, maravilhosa, produtiva, com o amor da vida dela. É o novo Princesa Disney. Antigamente não, era você ficar esperando o príncipe encantado. Agora não, você é uma... menina excluída que ninguém percebe, mas no fundo você tem potencial de ser inacreditável. Assim, cara, eu não quero expandir muito essa ideia que o Stuto acabou de falar, não, tipo, porque vai dar pano pra manga, tipo, é, se não vira assunto pra porra, né? A gente vira muito, mas olha só, se eu pegar um exemplo, eu tava ouvindo um podcast outro dia, Braincast, e eles estavam falando, tipo, eles estavam falando sobre gerações, tá ligado? Diferenças de gerações de pessoas e tudo mais, como é que era na parte de trabalho, né? Aí eles estavam falando sobre a geração 2000, a geração milênio. Aí eles estavam não reclamando, mas eles estavam contestando, falando que é, muito desse pessoal dessa geração, eles acreditam que, tipo assim, é, a maioria desses moleques, eles são meio que, não mimados, mas sei lá, são criados assim, é, com a família colocando que, dando muito suporte, e colocando que o moleque é foda, é um gênio, mas que o gênio dele precisa ser descoberto, tá ligado? Cara, tipo, essa parte que tu acabou de falar é um exemplo disso, tá ligado? É uma exemplificação de que muitas pessoas se acham, tá ligado? Eu não vou entrar nessa discussão de... É bom não entrar, tá ligado? É, de todo mundo é um gênio, todo mundo tem talento e tal, mas, tipo, assim... Vamos voltar para o Traders, vamos sair um pouco do DC. E Lúcifer, o que vocês acharam? Eu não faço a mínima ideia do que esperar. Tipo, cara, eu vou ser bem real. Inicialmente eu achei que ia ser uma merda. Porque Lúcifer pra mim é um personagem que era do Neil Gaiman. Eu não sou o maior fã da versão que o outro cara pegou. Que o Lúcifer, a série Lúcifer não é feita pelo Neil Gaiman. Uhum. Não sou muito fã do quadrinho. Eu comprei um, achei legal, achei ok, mas não achei do mesmo nível. Se não me engano, ela começou a ser lançada no Brasil ano passado, a nova versão. Não, já lançou uns 2 anos. Eu comprei o capa dura, tá lançando, tem mais lançando ainda. São 3 volumes total. Não sei direito, mas já que era um canal aberto e um personagem Lúcifer. Eu falei, caralho, eu não. Vai dar ruim, né? Não tô interessado. Mas eu vi o trailer, eu gostei do ator. De cara, achei que o ator ficou animal. Os diálogos dele, aquele no final com a criança, qual o seu nome? Lúcifer? Like the devil? Exactly! Sabe? Essas partes eu achei que foram muito boas. Eu gostei dele andando em bar, em beco e tal, mas eu não gostei daquele anjo negão, que não sei porque virou moda agora fazer um outro anjo negão. Eu não gostei dele se preocupando com a mina que morreu, velho. Ele é o Lúcifer, sabe? Ele não tem que se preocupar com ninguém. Eu não quero que ele vire herói. Quem é o ator que tá fazendo o Lúcifer? É um desconhecido, eu não conhecia ele. Até aí, ele no trailer tá animal. É que aquela parada. É, teve o Constantine que não me pegou, e eu também não sabia. Não pegou quase ninguém, né? É. Fala sério. E deu ruim, inclusive. A parte da audiência de Constantine. É. Não, mas é exatamente o que você acabou de... No horário, de horário que botaram o Constantine. Botaram o Constantine no mesmo horário de Big Bang Theory, velho. Não, Aí vai tomar porrada, não tem como. Ninguém fica no horário de Big Bang Theory hoje em dia. Porra, cara, caralho, não se bota uma série que é uma aposta no horário de Big Bang Theory, é impossível. É, o grande problema dessas séries todas aí é essa questão de horário, TV e tal. Porque assim, o que ajudou pra caralho, por exemplo, o Demolidor foi o fato de estar na Netflix. Foi um boom do cacete, tá ligado? Todo mundo assistiu, todo mundo gostou, caralho, quatro, tá ligado? Essas séries meio que vão brigar por audiência com outras, já consolidadas e tal, né? É, mas ainda assim, o que eu falo, por exemplo, do Lúcifer, eu não sei dizer o que esperar. Primeiro que eu não esperava a série de Lúcifer, começa daí. Em nenhum momento eu esperava isso. Muito menos em canal aberto. Não, mas aí que eu tô te falando, tipo, eu acho que isso aí já foi anunciado no filme de série que vai sair, né? E pra já. Mim já é uma tentativa de expandir o universo, tá ligado? Eu não vejo fora disso. Eu acho que não vão nem botar o mesmo Lúcifer, porque o trailer ele dá. Pra quem eu sou muito fã de Sandman, assim como alguns daqui. No trailer tem um momento que ele tá falando com uma mulher e fala: por acaso foi meu pai que te enviou? O Lúcifer do universo Sandman não tem pai. O pai dele é Deus, sabe? Ele não tem um pai do inferno. Ele é a grande entidade do inferno. Ele é o rei do inferno. No trailer parece até que tem um anjo. Parece um anjo negão mandando pra ele voltar pro inferno. Ah, estão te chamando lá embaixo. Ninguém chama o Lúcifer pra lugar nenhum, porra. Sabe, eu acho que ele vai ser um deus. Ele vai ser um diabo menor. Ele não vai ser o grande cabeça do inferno. Acho que vão modificar isso. Até porque uma história que eu acharia muito melhor pra você já expandir o universo de Sandman seria fazer um seriado dos Perpétuos. Acho que seria super interessante. A morte? Nossa, eu adoraria ver a morte no cinema. Eu acho que seria super interessante um seriado só com os Perpétuos e tal, sabe? Cada um uma história, sabe? É, mas aí teria que ser uma série fora de TV fechada, né? Sim. Vamos falar sério, tipo HBO, Netflix, do máximo, sei lá, Showtime, esse tipo de coisa. É, podia ser um Netflix e tal, mas assim, é aquele negócio. Vai depender se é do filme, qualquer oportunidade. O filme é a grande aposta. Se ele der certo, quem sabe? Eu acho que assim, é aquele negócio. O Demolidor, eu não conheci o ator, eu não sabia direito do que ia ser, foi incrível, tá ligado? A gente não dá pra, tipo, é isso que é foda. Eu não curto muito ficar assistindo vários trailers e tal. Eu, tipo assim, eu assisto um, o principal lá, o trailer final, assim, esse é o trailer definitivo. Assisto esse e é isso. E aí eu espero pra você. Exatamente. Concordo contigo. Foi o que eu tô fazendo com o Mad Max, então. Mas só pra finalizar o assunto, e o que Legends of Tomorrow, o que vocês acharam? Cara, eu não sei como eles vão trabalhar todos os personagens. Eu fiquei perdido em como eles vão trabalhar quase tudo. Então, não é essa a impressão? Tipo, como eles vão fazer isso? Eu não sei. Então, eu posso falar como a única pessoa que eu acho que vê o universo, tá ligado? Porque eu não sei se o Gutinho assiste Arrow e tá junto comigo. Eu assisto Arrow, esse é que é o pior. Quando eu vi o trailer, eu falei, porra, viagem no tempo. Os caras vão todo mundo se juntar numa nave, ficar num túnel temporal e tendo aventuras pelas épocas. Você terminou a temporada esse ano? Eu terminei a segunda, não, a terceira o bom não. Viagem no tempo, então, que não interfere a série principal. Então, mas é isso que eu ia comentar. Tipo assim, Arrow, a terceira temporada, eu vou adiantar um pouco pro Gutinho. Ela tem um fecho pra série que te deixa em dúvida se a série vai continuar, tá ligado? Então, com essa nova série, tipo, me coloca muita impressão de que... não sei como é que eles vão encaixar nesse personagem. Porque, assim... Botar os personagens pra trabalhar, eu não acho que vai ser a maior complicação da série. Até porque, tipo assim, diferente do filme dos Vingadores, onde você tem 2 horas pra 9 personagens, numa série da CW, você tem 24 episódios pra trabalhar uma porrada de personagens, tá ligado? Então acontece. E alguns daqueles personagens já foram trabalhados nas outras séries, tá ligado? Porque eles estão fazendo outras mídias. Então, por exemplo, mais ou menos pra tu saber o background de algum outro personagem, tipo o Atom. Pra tu saber o background do Atom, tu tem que ter visto o Arrow, tá ligado? Não tem jeito. Então... Nesse quesito, eu não acho tão complicado, porque eu acho que eles vão ficar enrolando, contando background de personagens, né, assim. A minha maior complicação vai ser a química de alguns atores ali, porque, tipo, alguns atores são bons, outros são ruins, eu não gosto dos dois atores que estão fazendo os dois vilões lá, o Freezer e o negócio que vem do Flash. Olha, sem querer desmerecer o teu comentário, mas, tipo... 2 horas pra 9 personagens, sendo que desses 9, eles têm alguns que só ganham 10% de tempo de filme. Não, então, é isso que eu tô te falando, Gutinho. Porque eles são importantes. O cara do tempo, eu esqueci o nome dele, ele é importantíssimo pro universo, cara, que vem no futuro. Como é que vão trabalhar esse cara, sabe? Cara, é isso que eu tô falando, tipo, tempo pra trabalhar os personagens numa série de 24 episódios, 1 hora de episódio, tem. Entendeu? A questão é, já anunciaram qual é o principal vilão, é o Savage. Isso foi animal. Isso foi animal. E já com isso, assim, eles vão ter que trabalhar o vilão. Alguns personagens principais, principalmente o Arrow, o Flash e o Atom, até Canada também, eles não precisam do background, porque todo o background está já em Arrow e na outra na série do Flash, entendeu? E aí, tipo, tem tempo pra eles trabalharem as coisas, tá ligado? O problema é, como é que vai ser construído? Porque, tipo, tem que ser uma coisa mais grandiosa do que é Arrow e que é Flash, tem que ser uma coisa muito mais bem feita, tá ligado? Porque os efeitos especiais usados em Arrow, por exemplo, pro Atom, são bem, tipo... Mas o trailer, pelo menos, parece que os efeitos especiais vão ser muito loucos, tá ligado? Deixar DRM os efeitos especiais uma série, ó. Não dá pra cobrar efeito de filme cinema em série. Mas uma série de televisão, tava animal. Meu medo é muitos episódios, muitos personagens, tá ligado? Tipo, por mais que eles tenham tempo de trabalhar, o meu problema é eles estarem trabalhando um personagem no episódio 16. Eu já não lembro do episódio 1. Sabe, Edu, é quase isso. Meu maior medo é que, na minha opinião, um sério super-herói não deve ter 24 episódios. Pra mim, o que tornou Smallville um porre. Pra mim, o que torna Arrow um porre. É o que torna Flash um porre. Por que eu gosto de Agente Carter? Eu gosto de Demolidor? Pra mim, 13 episódios é o suficiente. Capricha em 13 em vez de fazer merda em 24. Eu prefiro muito uma série curta do que uma série gigantesca. Sim. Eu apostaria nisso também. Mas a gente já falou muito de trailers... Vamos continuar falando do universo de quadrinhos, mas falaremos depois da nossa virada. Oh, you give me so much trouble. Babe, I don't know what to do. Então, falando um pouco do universo Marvel, começou a ser lançada, né, as Guerras Secretas e decretado o fim do universo Marvel, né, seguindo a onda da DC. A DC foi a primeira, a Marvel seguiu no rabo, essa que é a realidade. Mas, tipo, a Marvel tá copiando o que ela já fez no passado, né, com as Guerras Secretas mais uma vez, né, ele botou os universos pra batalharem e ela vai de novo, mais uma vez. Ela nunca rebuta, mas ela sempre acaba com o universo. Ah, Marvel, já gastei tanto dinheiro contigo no fliperama pra saber quem ia vencer. Aquela máquina Marvel vs Capcom. Hoje, nossa, eu sei quem ganhou. Eu gastei uma fortuna naquela merda também. Todo fim de semana, cara. A bilheteria dos Vingadores prova quem ganhou, né? Super Street Fighter. Eu descobri que vendia as moedas do fliperama no centro, sabe, justamente pra vender pras lojas. Eu comprei uma caixa, passei por R$15 que vinha 100 fichas. Deu, porque eu usava elas no fliperama. Bem, assim, não é novidade. Os mundo dos quadrinhos, principalmente a Marvel, já há um tempo tá saturado, muito saturado, não só na Marvel, mas na DC também. E eles precisavam dar uma enxugada naquilo ali. Tinha muito universo já dando ruim, muita série precisando ser cancelada, precisando ser trocada. E aí, como a Marvel sempre faz, faz uma guerra geral com todo mundo e exclui umas séries e uns universos do meio. E é isso que eles fazem. Sempre fazem assim, porque a Marvel diz: não rebutamos, não rebutamos. Mas eles sempre mudam, do zero. Mas fazemos merda, né? Mas quais são as séries que vão acabar? Já anunciaram? Alguns Homem-Aranhas vão desaparecer. Vai acabar o Quarteto Fantástico, acabou. Quarteto Fantástico vai pro saco. Deixa eu ver. Mas tem muita série nova vindo. Tem até a série do Bizarro, feita pelo brasileiro, que eu esqueci o nome. Vai ter série da Canário Negro. Vai ter série pra caralho. E eu acho ótimo. Tá, bom, elas vão ser mais independentes. Eu viajei pesado agora. Cara, é assim. Obviamente. Cara, o pessoal da Marvel, eles meio que seguiram a onda da DC. A DC já tinha zerado e fez a merda dos 9,42, né? Os 9,52, porque só li 42. Fizeram os novos. É porque a DC, se não me engano, reduziu pra 42 títulos, acho que é isso. Uma coisa assim. E aí a DC falou: quer saber? Vamos voltar ao que a gente era na década de 90, vamos fazer graphic novel, vamos fazer série individual, fazer histórias fechadas interessantes, vamos. E aí eles eram tudo. E aí a Marvel falou: o que estava acontecendo com o Batman? Foi o que aconteceu com o Batman, na real. Nos 952, o Batman tava meio que seguindo esse padrão de histórias curtas fechadas. Apesar de ter algumas boas só, a maior parte não é, né? A melhor foi o Arco das Corujas, que foi o primeiro, né? Da Corte das Corujas, mas... Endgame... Chegou. Pode falar. Eu tô lendo Endgame. Eu não vou falar o spoiler porque foi o final, né? Acabou. Mas eu achei que o Arco das Corujas, pra mim, o Lucas recomendou muito pra mim, eu comprei. Eu ainda não terminei, porque eu vou esperar lançar pra comprar. Pra mim não foi bom, pra mim foi fenomenal. É o melhor arco, e é o primeiro. Não, pra mim é um dos melhores arcos do Batman que eu já li. Eu não acho isso, mas... Eu achei genial, cara. É assim, ele é muito bom. E eu adorei o... E o Endgame é legal porque o Endgame ele dá um passo a mais. O Batman, ele é muito covarde, ele tende a terminar da mesma forma sempre. Quais foram os arcos do Batman? Esse não, ele chutou a porta e falou: não, se é pra dar merda, vai dar merda. Teve isso. Mas é o que eu falei, é meio que o processo do Batman, né? Agora que o Super tava, esse negócio, histórias fechadas individuais, é a época das graphic novels. Foi onde surgiu o Cavaleiro das Trevas, foi onde surgiu o Demolidor Homem Sem Medo, foi onde surgiu todas essas grandes histórias, o Monstro do Pântano e tal, surgiu nessa grande época em que você tinha artistas querendo fazer suas próprias histórias e eles tinham liberdade pra fazer isso, foi o que a DC fez. A Marvel, ela não diz que vai seguir esse mesmo processo, mas provavelmente é isso que ela vai fazer, porque ela tá enxutando o universo, tá excluindo série que não funciona e vai começar a se focar agora nessas outras histórias e tal. Ainda assim, eu fico incomodado com essa confusão grande da Marvel. Porque a Marvel, ela tem muito mais heróis que eu gosto, mas ao mesmo tempo, ela é o ápice do você precisa ler 427 histórias pra entender tudo. Tá ligado? Ela é o ápice disso. Ela é o maior maior editora a fazer isso em tudo, sabe? Você tem dois Vingadores ao mesmo tempo, sete X-Men, a revista do Wolverine, a revista de sei lá quem, mais a revista de sei lá quem, mais a revista disso. E no final você não, tipo, você precisa ler tudo, muita coisa. É, você... se você ler um só, você vai saber um décimo do que tá acontecendo. É, você não sabe. Você não entende, mano. Você não entende, simples. É, e tipo assim, aí eles fizeram Guerras Secretas. No passado, Guerras Secretas foi uma coisa incrível, excelente. Todas as editoras fizeram. A Marvel fez, a DC fez, aí vai ter gente dizendo, ah, mas copiou a DC. Cara, foda-se quem copiou quem. Na real, todas elas fizeram uma grande guerra. Primeiro que todo mundo gosta da grande guerra entre os universos. Até o Valiant faz isso. Todo mundo curte. Menos a DC da Marvel, que foi uma bosta e todo mundo finge que não aconteceu. Exato. É, e todo mundo gosta dessas guerras, e aí vai ter vários Homem-Aranhas lutando um contra o outro, vai ser da hora. Queria tanto que fosse o Homem-Aranha Negro principal. É. E assim. É isso, tá ligado? Tipo, vai ser um monte de coisa, vai ter luta pra cacete. Vai ter, com certeza, no meio das Guerras Secretas, vai ter algumas lutas fenomenais. Sempre tem. Sempre tem aquele grande embate maravilhoso que provavelmente vai ser reproduzido em algum filme no futuro. Mas. As boas mortes também, vai ter mortes inacreditáveis. Sempre vai ter. Vale a pena. Vai, é. Vai ter muita coisa legal. É, se eu for recomendar pra você, não acompanha do começo. Espera você ter certeza quando tiver já uns compilados melhor, sabe? Edição 1 a tal, pra você acompanhar com mais clareza. Porque se for acompanhar do começo, você vai meio que se perder, entendeu? Porque aí é uma guerra em cada lugar, e aí vai ficar meio confuso pra você. Eu não uma recomendo. Coisa que, ó, 8 edições de Guerras Secretas. Gente, você não vai entender lendo só essas 8. Tem o prelúdio antes. Só botar Secret Wars no Kick-Ass Torrents, que vai não, ter lá, não que faz vai ter isso, Secret não Wars Prelude. Baixa aquilo. Senão você não vai entender porra nenhuma. Já incentivamos a pirataria também no primeiro teste. Olha que coisa louca. Não vai vender aqui. Esse é uma coisa que é foda. Quando vem pra cá, não vem o Prelude, vem direto ao arco principal. Não, nunca é. Nunca vem Prelude pra cá. E às vezes vem confuso com várias histórias numa mesma revista sem saber onde tá. Né? Às vezes vem assim. Não dá pra saber. Então, é, aquele negócio. Mas, como muita gente tá fazendo hoje em dia, que tá lendo Guerra Civil dos encadernados, sei lá o que, tá achando incrível. Né? Tipo, no futuro, provavelmente vai ser um arco interessante pra você acompanhar. Provavelmente. Nessa coisa. Uma última informação pra adicionar do universo Marvel, que é uma que não tem certeza de nada. Todo mundo aqui viu a série do Demolidor, não viu? Sim. E todo mundo tá querendo saber como vai acontecer a Guerra Civil. E estão dizendo que o Demolidor vai estar na Guerra Civil. No filme, cara, do Demolidor. Ele tem que estar, sim, na minha opinião, ele só tem que estar pra fazer aquela cena não, que ele fica dele com os pilas de animado. A questão é, tem um easter egg no último episódio de Demolidor, que é um momento que tá o médico falando, e tem um jornal atrás dele. No jornal tem uma notícia sobre a lei de identidade e registro de heróis. Sim, eu vi isso. Sim, sim. Então quer dizer que a série do Demolidor não se passa agora na timeline. A série do Demolidor já se passa depois do segundo filme dos Vingadores. Sim, não, mas a Marvel já tinha anunciado isso, tipo assim, que as séries da Netflix, elas estão num tempo delas, tá ligado? Tipo, elas vão estar no meio do universo Marvel, mas elas estão no tempo delas próprias, tipo, elas estão num limbo que depois se juntam. Tá ligado? Até porque tem a velhinha lá do Punho de Ferro lá. Do rival do Punho de Ferro, que falou que tem que resolver o outro caô, tá ligado? Só dava pra rolar depois. É, então já até emendaram o Punho de Ferro no meio da história, já tá pronto já. Eu só tem mais um filme até a Guerra Civil, que é o Homem-Formiga, né? Eu quero ver como é que vai começar essa Guerra Civil, eu tô bem curioso pra saber. É, não faço a mínima ideia de como vai começar. Eu gosto do arco da Guerra Civil nos quadrinhos, apesar de ter vários problemas. Mas eu gosto dele. Contanto que não tem os Skrull lá e eles realmente batem o Capitão América, fico feliz. Então... Ou o Homem de Ferro. Ah, matando os dois. Morri os dois. Homem de Ferro eu odeio. E se preparem todo mundo pra odiar o Homem de Ferro também, tá? Na Guerra Civil é só o que você faz é odiar ele. E odiar muito. Na Guerra Civil ele é o cúmulo do cabaço. Ele é o pau no cu que todo mundo odeia. Todo mundo deve estar preocupado com a Guerra Civil. É porque... Como é que o Homem-Aranha vai ter impacto na Guerra Civil? Porque todo mundo sabe por que o Peter Parker dá um impacto desgraçado na Guerra Civil. Como que esse nome o Homem-Aranha vai dar, eu não faço ideia. Eu não faço a mesma ideia também. Ah, contanto que ele apareça depois com aquela roupa vermelha e dourada bem louca. Aquela roupa, eu acho Ainda pelo Stark, né? Eu acho mó da hora essa roupa vermelha e dourada dele. Mas tem muita coisa. Tem negócio de, a Miss Marvel, como é que aparece? Sei lá quem, como é que aparece? Tipo, muitas coisas. Nossa, Miss Marvel é 2019, velho. Ela está confirmada pro filme? Então, Guerra Civil tem Miss Marvel. Ela é extremamente importante. Eu não sei como eles vão fazer isso. Não, eu não sei se ela tá no elenco, porque o filme da Miss Marvel... Não, não tá no elenco. Não tá no elenco, não foi nem escolhida ainda a atriz. Eita confusão, porque a Miss Marvel é a general do Stark. Sim, não, tem muita coisa, cara. Não tem o Venom, sabe? Não, como é que vai ter os Thunderbolts? Não vai ter Thunderbolts. Isso aqui é civil, cara, não faço ideia. Essa Guerra Civil não vai ter nada a ver com isso. Não vai ter nada a ver. Nada. Eu não tenho problema com isso, tá ligado? O problema é que antes de você... Assim, eu posso ver de consciência limpa, que eu não leio o quadrinho. Não. Tipo, você não precisa ter conselho. Mas até aí, os meus problemas com séries e filmes não são nada relacionados com ter a ver ou não com quadrinhos, tá ligado? Exatamente. Tipo, na verdade, tipo... Vamos lá, Era de Ultron. Era de Ultron, realmente, o filme praticamente não tem nada a ver com a HQ. Então, porra, cara. A Marvel está dizendo isso há muito tempo que não vai ter a ver. É, e nenhum dos meus problemas com o filme tem a ver com não ser igual a HQ, tá ligado? Então, tipo assim... Meu único problema é que Guerra Civil já tá, a temática tá confirmada, que é a lei de registro. Mas o que fica com a dor de cabeça é, caralho, nenhum herói tem identidade secreta no universo dos cinemas. Nenhum. Verdade. Eu acho que até que você vai matar a pau, porque eu acho que um dos problemas disso, dessa parte de registro, é que eles vão introduzir heróis, tipo, vão introduzir o Homem-Aranha, vão introduzir o Demolidor, que eles precisam de identidade secreta, tá ligado? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Peraí. A Guerra Civil acontece porque os super-heróis não querem tirar a carteira de identidade. É, tipo isso. Exatamente. Dando spoiler, vai, foda-se. Spoiler 1. E um dos grandes ápices do começo da Guerra Civil é o Peter Parker, numa entrevista, falando, o Homem-Aranha tirando a máscara, falando, eu sou o Peter Parker. Ele é o primeiro cara, puta, fugido a tirar a máscara e se revelar, tá ligado? Aí você tem divisão entre grupo de Vingadores, que são os Vingadores escolhidos pra lutar, e os Novos Vingadores, tá ligado? Que aí vai aparecer Luke Cage, todos esses caras. Só que aí, assim, se você for... Não tem como ser igual aos quadrinhos, começa primeiro porque não tem X-Men. Aí você não tem Wolverine, você não tem esses caras que fazem uma diferença, né? Exatamente. Não vai ter Quarteto Fantástico. Não tem o Richards, clonar o Thor. Primeiro de tudo, não tem o Richards pra clonar o Thor. Isso vai dar uma puta diferença. Aí depois não vai ter Jaken, não vai ter um monte de coisa. Puta, tipo, maravilha, cara. Eu não tô entendendo o problema, porque tirando o Homem-Aranha, ninguém mais usa máscara. Usa já sabe a identidade. Tipo, o Gavião Arqueiro nem tem máscara, né, mano? Puta, ninguém nunca pensou nisso. Dor de cabeça, porque no filme ninguém tem identidade secreta, mas no quadrinho quase todos têm. No quadrinho, o Demolidor não pode de jeito nenhum mostrar a identidade dele. O único que tem ainda identidade é ele, né? Mas o... É o único. A parada é que, assim, eu acharia muito louco se esse Guerra Civil fosse, tipo, um identidade born dos super-heróis, tá ligado? Sabe, tipo, seguindo a vibe do Capitão América 2, sabe, a parada do registro ser uma parada mais espionagem, aí você meio que abafa um pouco o caso das identidades secretas estarem sendo mostradas, sabe? Parada por trás, tal, tá, um pouco mais de shield, aí eu acho bem louco. Os diretores, se eu não me engano, são os mesmos. Eu ia achar são muito os mesmos do Capitão América. E eles vão dirigir Vingadores. Então, aí... O que me dá a única coisa que eu imaginei é que, na verdade, não é o fato de ser identidade ou não. O fato é, porra, como é que eu vou registrar com o pessoal que ontem tava sendo dominado pela Hydra? Eu não vou me registrar com esses caras, eu não tenho confiança com eles. Isso eu acho que pode ser uma pegada, eles não terem confiança no governo. Não o fato de mostrar identidade ou não, é não querer se trabalhar pro governo. Toda essa questão isso do registro, pô, aí já mesmo. Com isso, né? Sim. Será que eu confio no meu governo ou não? É a única coisa que eu consegui imaginar, mas na minha opinião, isso não tem muito impacto. Sabe, foda-se o governo, vai fight. A questão também é como eles vão fazer isso pra atrair o público, né? Pô, tem que ser showzão também, tá ligado? Tipo, Vingadores e tal, mas bem, muitas outras discussões. Agora nós falaremos de um assunto muito triste que aconteceu nessa última semana. Mino Frisco and that long train to Santa Fe, that Mino Frisco, long train to Santa Fe. Yes, they taking my baby away, and they blew back after me. Vocês estão escutando ele nesse momento? Ah, e não é a qualidade do áudio, não. As gravações são assim mesmo, que essas são as músicas, primeiras músicas de B.B. King aí, os early years, né? Década de 60, né? Então as gravações realmente não têm essa qualidade, só pra vocês terem noção, não é porque a música é ruim que eu coloquei, tá? É, mas na quinta-feira dessa última semana, morre aos 89 anos B.B. King. Mentira, comi lá hoje. Alguém tinha que fazer isso. Alguém tinha que falar essa merda. Eu não resisti. Alguém ia falar essa merda. Ah, de que tinha o Bruce. Cara, a questão é, morreu aos 89 anos, a lenda da guitarra, como todo mundo tá dizendo aí, B.B. King. Cara, é, pra eu falar isso é bem complicado, porque pra quem não sabe, eu toco guitarra e tal. E é uma grande influência pra mim, uma grande inspiração. E é como, nossa senhora, eu acho que é uma grande inspiração pra qualquer pessoa que já tentou tocar guitarra, tá ligado? O cara é foda. Não, pra mim, eu tava discutindo isso aqui antes com o Tomás, é até uma discussão grande, mas pelo menos pra mim, ele é o maior guitarrista de todos os tempos, sabe? Pra mim, ele é o grande cara, mais que o Jimi Hendrix, sabe? Claro, não tô falando que, nossa, o Jimi Hendrix não é bom, o Jimi Hendrix é genial, mas pra mim, o B.B. King é mais, sabe? Ele fundamentou um estilo, ele alterou esse estilo, ele criou em cima disso. Ele fez coisas que ninguém nunca fez. Ele criou escalas de guitarra próprias. Ele criou todo um universo, sabe? Tipo, a música, como a gente conhece hoje, eu posso dizer isso com certeza, não seria a mesma se não fosse o B.B. King, sabe? Principalmente a guitarra. Ela não seria a mesma coisa. Não se tocaria guitarra como se toca hoje se não fosse o B.B. King. É. Não existe eletrônico hoje se não fosse o B.B. King, porque as bases que criaram o batido eletrônico foram criadas por bases do blues feitas pelo B.B. King. Tipo, é uma parada assim, eu não sei como as pessoas podem dizer isso, porque quando um artista morre, existe sempre essa grande revolta assim, de que tipo, do nada ele vira modinha, do nada todo mundo é fã, do nada as pessoas adoram, né, o B.B. King e tal. É, aconteceu com o Poeta das Ruas, né? Mas eu realmente sempre fui fã do cara, não tem como dizer que não. Na real, todo mundo que toca guitarra é assim, sabe? E quem me conhece, assim, eu toco blues, tipo, eu toco guitarra, toco blues e jazz, é o principal estilo que eu toco, sabe? Eu não toco heavy metal, eu sou um cara do blues. É, inclusive eu tive um show nesse sábado, e no final do show a gente fez uma homenagem pro cara, tocamos um blues e tal, cara, eu cheguei a me emocionar, sabe? Porque, porra, você vê o cara que é, tipo, um ídolo, sabe? Uma referência. Tipo, é foda, porque a forma com a qual eu toco, eu pego a minha guitarra, o meu instrumento, faço música, é por causa desse cara, velho. É, tipo, é foda você pensar, tipo, o cara se foi, sabe? O cara foi. E falando, inacreditável, que ele com 88 anos, seria ano passado, ele tá com 89 esse ano, né? É. Com o obeso por causa da diabetes 2, ruim de saúde, ele foi convidado pro o aniversário de quantos anos do Hall da Fama do Rock e tocou pra caralho. Puta, mesmo com 88 anos, o desgraçado tocou pra caralho. Foi a segunda melhor da noite, só não bateu o Simon Garfunkel cantando Sounds of Silence, foi. É, mas absurdo. O B.B. King lançou álbum de 57 a 2008 ele já tava andando de cadeira de rodas já. Não, fazendo turnê, cara. Ele fez turnê até 2011, 12, cara. Tipo, ele tem quantos álbuns? 53, 52? Se você contar só estúdio solo, se não me engano são cerca de 37. É, mais os outros álbuns, aí você tem álbuns ao vivo e tal, que são mais de 20 também. Aí 50 e tantos. Mais, na real, que isso. É muita produção, cara. Eu tenho um arrependimento agora na vida, tá ligado? Porque em 2011 ou 10, uma coisa assim, ele veio e fez uma turnê do Rio, né? Ele fez Brasil, um show, fez show aqui, Barra, e aí ele veio pro Rio, tá ligado? E eu queria muito ir pro show dele, tá ligado? Foi no Vivo Rio e tudo mais. Só que o show dele, o ingresso mais barato era R$250, cara. E aí eu... Puta, cara. E eu conheço um pouco do Mivu Rio, eu sei que, tipo assim, o ingresso mais barato era a cadeira, tá ligado? Era pra você sentar e assistir, não era pra você ficar em pé. Então, porra, era tipo, era aquele do lado da porta, tá ligado? Pra você ficar olhando assim, mal tocar e tal, eu querendo ver de perto, tá ligado? Aí eu falei, ah, porra, não, vou numa época que eu tiver mais dinheiro, tá ligado? E, puta, não vou poder mais ver o cara tocar, tá ligado? Tipo, é. Shame on you. Cara, é engraçado porque o cara tocou a vida inteira dele. Literalmente a vida inteira dele, ele viveu pra música, sabe? E ele é um exemplo não só de guitarrista, mas de músico, sabe? De artista, porque ele amava o que ele fazia, ele fez isso a vida inteira dele, ele nunca parou, por nada que fosse, ele parou por um segundo. E, assim, pra todo esse público, essas pessoas novas e tal, sabe? Que estão aí com seus 15 anos de idade... os Miley Cyrus e sei lá o que, tipo, cara, eu sei que é estranho, mas tipo, e até pros roqueirinhos de plantão, sabe? Os caras, o Kurt Cobain, você pode achar que o cara é genial e tal, mas cara, ele cagou a vida dele e se fudeu, sabe? O B.B. King não, ele continuou fazendo música, continuou inspirando uma geração, ele continuou fazendo coisas geniais a carreira inteira dele, porque ele soube, ele não era só uma pessoa, sabe? Ele era um músico, ele vivia pra isso. E isso era mais importante que qualquer coisa. Mais importante que drogas, mais importante que festas e qualquer outro tipo de coisa, sabe? Ele viveu pra isso. Ele era um louco que ficou famoso do nada. Ele não é um cara que foi bem louco, sabe? Assim, é claro que esses grandes artistas, eles eram sim geniais, sabe? Mas o que eu digo é, eles eram geniais até que ponto? Eles eram gênios porque eles, o que eles conseguiam fazer. Mas eles não conseguiram ser pessoas tão grandes quanto foi o B.B. King, sabe? Eles não conseguiram ser bons o bastante pra conseguir que o dom deles fosse mais importante, sabe? Do que curtir uma festa, do que fumar um crack, sabe? Você pega o Axl Rose. O Axl Rose foi considerado um gênio, mas o Axl Rose não era um profissional. Você chegava atrasado em show, você ia no meio de show, você se ia bêbado nos shows, ele não era um profissional. Profissionais são Steve Wonder, Bob Dylan, Billy Joel, Elton John, que eles têm uma responsabilidade muito grande em seus shows, seus álbuns. Eles não é só questão de ser música boa ou ruim. É um trabalho, você tem que levar ele a sério. Não é só porque você ganha dinheiro, porque vão te pagar do mesmo jeito, você pode alucinar e fazer merda. O próprio Eric Clapton tá aí. O Eric Clapton é Sir da Inglaterra, velho. Concordo. E tipo, não é só isso, John, tem muitos desses caras, né? Que eles fizeram, tipo, eles fizeram merda pra caralho fora do palco, fora disso, mas chegando no palco os caras trabalham, tá ligado? É tipo assim, é aquilo. Show business tá sempre rodeado desse tipo de histórias e tudo mais, tá ligado? Mas esses caras, eles sabem fazer o trabalho de um lado e de outro, tá ligado? É que assim, meu pai me falou uma coisa uns anos atrás: um músico bom ensaia antes de um show. Um ótimo músico ensaia 5 vezes mais antes de um show. Sabe? Quem chega bêbado num show direto de uma viagem onde ele tava comendo prostitutas, muitas vezes, na verdade, o show foi uma bosta. As pessoas acham que o show é ótimo porque estão vendo o cara e sempre quiseram ver. Assim, Guns N' Roses é assim há 20 anos. Já não, tu vai até hoje num show do Bob Dylan, tu vai bater do Paul McCartney, tu nunca vai ser decepcionado. Porque esses caras, eles... É que é o que eu falei, era a vida do B.B. King, é a vida desse cara. O Paul McCartney, tem vários relatos do Ringo falando dos Beatles, que o Paul McCartney obrigava eles a ensaiarem 10 horas seguidas, porque ele não aceitava que não tivesse perfeito bastante, sabe? Não é porque o cara é só perfeccionista, mas é porque ele sabe o valor daquilo. Ele é tão bom naquilo que ele faz, que ele valoriza aquilo mais do que qualquer outra coisa. Não, mas também tem os caras meio mala também, né, porra? 10 horas... Cara. Não, é foda, mas até aí, por exemplo, eu vou ensaiar com a minha banda, eu ensaio pelo menos 3 horas, 4 horas. Não, mas é o que eu tô falando, cara, mas, tipo assim, existe exemplos e exemplos, tipo assim, vamos lá, o cara ensaiou 10 horas, cara, tipo assim, beleza, mas tipo, tem uma hora que por mais que você queira fazer a parada sair perfeita, não vai sair porque nem o que tá desgastado, tá ligado? É isso que eu tô colocando no ponto, tá ligado? Não, sim, mas é foda os caras situarem, eu concordo e tudo mais, mas porra. Acho que quando é uma banda é uma coisa, quando você tem músicos contratados, eles têm que acertar. Se não acertarem, vai ser até acertar. Aquele show famoso do Bob Dylan, que ele toca aquele acústico do Hotel California, que ele faz a versão dele, bacana, com acústico, com um monte de gente. Ele falou numa entrevista que ele fez o pessoal ensaiar 20 horas. Ficou perfeito. Sim. Sim, mas é... Até hoje é uma das músicas mais retocadas do mundo. É, mas você vai ver, quando você fala desses grandes artistas, esses grandes gênios e tal, você vai falar de caras, por exemplo, Miles Davis, né? E John Coltrane, que os caras, eles eram, assim, simplesmente obcecados com aquilo que eles faziam. O Miles Davis, ele era, porra, puta, absurdo, sabe? Ia lá, fez escola de música, se formou, sei lá o quê, e não aceitava. Tanto que tem um ápice, por exemplo, quando você não ganhou o show do John Coltrane, que o cara tá num ápice tão grande de técnica, porque o cara, ele tá num nível tão absoluto, que o cara, num pedaço do show, as pessoas vaiam ele porque elas chegam a não entender o que o cara tá fazendo. De tão longe que o cara foi, sabe? E, assim, é esse tipo de gente que faz a música. A música evolui com esse tipo de artistas. É triste porque o B.B. King morreu e eu não vejo... Assim, eu sou totalmente contra dizer que a música morreu, que a música tá uma bosta. Mas eu não vejo artistas, eu não vejo músicos com o espírito que tem ele. Entendeu? Que tinha ele, né? Eu não vejo gente assim... É triste isso, mas eu não vejo pessoas que estão dispostas a carregar esse fardo tão pesado que é levar a história da música pra frente. Sabe? Existem alguns caras aí fazendo o seu e tudo mais, né? É, eu vou até citar no nosso quadro final um deles, mas eu não vejo isso, sabe? O que me deixa triste é que foi um cara que é um dos últimos. Aí sobrou agora lá o Neil Young, sabe? Sobrou esses caras, né? Sobrou o Bruce Springsteen. Ah, tem o Joe Satriani também. Eu não gosto muito dele. Mas é... Mas tem, tipo... Profissional. Ele é profissional. Ele é muito profissional, concordo. Assim, mas é um pensamento que eu acho que vale. Eu acho que vale todo mundo. Se você não conhece blues... Cara, o B.B. King assim... É um dos ápices. É a meca. É a meca. É o cara do blues, né? Um cara genial. É, vale a pena, pesquisa, vai atrás. O torrent do B.B. King discografia deve estar bombando agora. Nossa, pode ser gigante também. Eu olhei, acho que tinha 8 gigas. Um pouco. Dá, assim, Só uma curiosidade, botando um pouco no nosso universo, todo mundo aqui deve ter lido Beck. Ah, sim, a referência Beck, clara. O Beck é uma das maiores diferenciais de Beck, que é um grande ferramenta da história, que é a guitarra que tomou 7 tiros, chamada Lucille, é baseada na guitarra do B.B. King. Que a guitarra do B.B. King teve um show que ele tava numa casa de shows que pegou fogo, ele teve que sair, um fã dele entrou no fogo pra pegar a guitarra e pra levar pra ele, nem pra levar embora, foi uma mulher... O nome dela era Lucille, em homenagem ele chama a guitarra de Lucille até hoje. É, não é. E ele lembra que antes disso, as pessoas brigavam por essa garota Lucille. Dois caras brigavam, literalmente brigavam pra ficar com a Lucille, entendeu? Tudo, né? Cara, mas assim, eu não tenho o que falar, sabe? Viking é uma lenda. Era uma lenda viva, agora é uma lenda, né? O cara que, porra, fez... Porra, se você escuta música hoje em dia, cara, você tem que agradecer esse cara. Eu realmente acho... Eu vou achar muito triste alguém falar que não gosta, tá ligado? Tipo, eu acho... A minha concepção é impossível, sabe? Eu sei que gosto é gosto, mas... Acho impossível você não escutar o cara e você não... Puta, você não achar foda. Eu simplesmente acho impossível, sabe? Porque, cara, a gente tá falando de um gênio aí, que, porra, raramente esse tipo de gente vai aparecer no nosso mundo, sabe? Muitos são raros os casos. E é isso. A morte do B.B. King é triste. É muito triste. Eu fiquei muito emocionado, sabe? Eu não sei nem como terminar, tá ligado? Não sei nem como terminar pra falar do cara. Só larga a música e vira. Eu vou largar a música e a gente entra no... Nosso último bloco. Então vamos lá. Yeah. essa eu deixei tocar mais porque eu tava no embalo. Bem, agora a gente vai explicar um pouco, aproveitar a nossa parte, último bloco aqui, oficial aqui, pra falar um pouco do que aconteceu realmente aí com o MD, o que, que vai ser o Gasp e tudo mais, né? Pra explicar, long story short, né? A longa história de forma curta. O MD, como vocês que já acompanham o site e tal, sabem, não tava muito legal do jeito, a gente tava reformulando toda hora, mudando muito, mexendo, vendo o que, que a gente podia, não podia fazer, não tava tendo conteúdo sendo lançado no site, a galera não tava muito afim de ficar preso, porque o MD, infelizmente, ele continha a gente. No começo ele foi legal, foi muito bom, mas ele não conseguia mais segurar o que a gente gostaria de falar. Ele era um site, um podcast de nicho, que falava de anime, que falava de mangá, e era muito focado nisso, e era muito preso a uma identidade que o site já tinha, que não era uma identidade que nós mesmos gostávamos, né? A gente mesmo não estava satisfeito com essa identidade que era o MD, ele estava meio que segurando a gente, e a gente queria poder falar de tudo. Os caras que acompanham a prorrogação até devem, sei lá, quem sabe estranhar, né? Porque, pô, prorrogação, estamos aí 41 podcasts, sem parar, toda semana, e nada no MD, né? Tipo, isso tem um motivo, porque a gente não tinha vontade, sabe? Chegou um ponto que, porra, não dá mais, sabe? Tipo, não dá, a galera não tem saco, não é isso, a gente quer mudar, a gente quer fazer algo melhor. A gente não tá satisfeito com a qualidade do MD, a forma como as coisas estavam, a gente falou, quer saber? Vamos mudar, vamos fazer diferente, vamos criar algo novo que abrange o que a gente quer, né, de um site que a gente quer de um podcast. E por isso a gente está criando novo site, novo podcast que vai chamar MyGasp. Nunca mais WordPress, nunca mais WordPress. Sim, é um site próprio, domínio próprio, estamos trabalhando nisso, não espere uma coisa parar agora, tá? Vai demorar um pouquinho pra isso acontecer, gente. Estamos procurando pelas pessoas certas. Exato. Vai ter um crivo aí pra definir esse tipo de coisa, né? Pra não acontecer o que acontecia no MD. Vamos elaborar tudo. Carlos tem suas teorias de marketing, né? Já garanto que teremos opinião feminina decente. Se Deus quiser, Deus, vai ter que ter, tem que ter. Mas ninguém garante que a nossa opinião vai ser decente. Eu garanto que seta. A opinião vocês cuidam. Caralho. Valeu o cafetão agora. A gente vai abordar muito mais assuntos. Não só em cast. Vai ter mais surpresa, a gente vai ter várias colunas paradas falando de jogos, board games, filmes, séries. A equipe vai ser muito maior. Então vai realmente pretende fazer algo bem grande. Por isso a gente não vai lançar uma coisa de qualquer jeito e arrumando aos poucos. A gente vai lançar a parada pronta e bem feita. Sim. É isso aí. Então vamos explicar rapidinho qual é o conceito por trás do MyGasp, né, gente? Como o Lucas falou, a gente já tinha esse desejo de falar sobre muito mais coisa. Então o MyGasp veio para ser um site de entretenimento em geral. E quando a gente fala de entretenimento, a gente não fala só de cultura pop, a gente não fala só de música, a gente não fala só de, sei lá, o que a maioria dos sites falam, a gente é com nerdice, esse tipo de coisa. A gente tá falando de entretenimento desde o business completo até com tudo que a gente vê hoje no dia na mídia. Até cerveja, né? E por isso, tipo assim, vai ser um site que vai ter as colunas com os autores próprios, as colunas com os temas, que vai ser subdividido, né, gente? E que a gente deve falar de esporte, quem acompanha já o Prorrogação, com a Prorrogação, deve estar dentro do MyGasp. A gente vai falar sobre anime e mangá, vamos continuar falando, animação, vamos continuar falando, mas vai ter filme, vai ter série, vai ter tudo que você gosta de acompanhar nos outros sites que tem por aí pela vida, os grandes sites que temos aí na blogosfera, né, na parte de internet do Brasil. A gente quer fazer parte disso. Vamos ter a melhor coluna do mundo. Vamos ter a melhor coluna do mundo, feita pelo Gutinho. Ai. Esperem em verão. A gente vai ter tudo. Assim, por exemplo, que eu posso falar, por exemplo, por mim. Pô, quem me conhece sabe, gosto pra caralho de música, então eu vou falar de música, eu tô falando de álbum. Vou estar falando de Gran Turismo, né? Pra quem acompanha, porque quem não sabe, eu sou só um dos melhores jogadores de Gran Turismo do mundo. Tu humildade vai longe, hein? Não, mas eu tô falando sério, porra. Desculpa aí, porra. Vai ser um lugar onde poderemos fazer publicidade para os nossos profissionais do site. Glória do Senhor. Exatamente. Faremos publicidade. Isso, vai pro portfólio, Lucas. Vai pro portfólio. Eu já tenho um site pro meu portfólio, né? Mas eu não falo pra pessoa. Não, mas aí vai ser um site que a gente vai poder usar como portfólio. É, nossa, cara. Teremos um Godzilla vermelho. Teremos vários Godzilla, se Deus quiser. E um King Kong sendo atacado por esse Godzilla. Cara, vai ter outro mesmo? Tem que ter outro mesmo. Cara, ó, calma. Ó, nessa imagem desse cast, eu não sei se já vai ter o Godzilla. Um Godzilla, sabe? Não sei se já vai ter. Tá, porque eu ainda tava trabalhando nisso. Mas talvez tenha e tal, então o Gasp vai estar por aí, vocês vão ver. E pra quem não entendeu, a expressão Gasp é a expressão de tipo, boca aberta, tá? Expressão em inglês. Sem palavras. Sem palavras. Se você botar Gasp no imagem, você vai entender na hora. Se você coloca Gasp, você vai entender. É porque eu acho que esse meio que descreve, né? É o conteúdo que te deixa sem palavras, é tipo isso. Então vai estar aí, vocês vão poder acompanhar, vai ter tudo pra vocês poderem. A gente vai finalmente se livrar desse estigma que é o EMD. Não vai ser um EMD. A gente vai falar agora do jeito que a gente quer. Não esperem esse site, às vezes, chato e minucioso. Fica sério. A gente promete não brigar com quase ninguém. Assim, a gente vai se controlar pra não brigar com ninguém. Né? A gente já pede desculpas a quase todas as outras pessoas que a gente brigou antes, quase todas. Vai ser tipo assim, você não belisca minha bunda. Não, então, você não belisca minha bunda, eu não chuto teu saco. Essa vai ser o jeito. Essa é uma boa. Você pode beliscar minha bunda quando você quiser, velho. Ah, já começou. Assim, o Estupraton morreu. Tá? Só pra constar. Fãs não da foi de velhice. Não foi de velhice, porque até aí seria difícil, né? Agora, se acostumem a chamá-lo de Arthur, tá? Porque ele tem um nome. Ou Dove. O que me incomoda é que o Lucas não sabe falar Arthur. Ele não fala Arthur, ele fala Arthur. Arthur. Ah, desculpa. Coisa de filme, cara. É igual o Merlin falando nos filmes ruins do Rei Arthur. É o Arthur. E o assim como o Carlos me chama de Lucas. Então, fazer o quê? Sempre chiadinho no final, o carioca é sempre assim. O carioca vem com ruído. O carioca vem com estática, né? Bem. Pra quem deve estar se perguntando, pô, vai ser entretenimento geral? O que vai acontecer com o conteúdo de anime, mangá, não sei o quê? Galera, ainda teremos posts relacionados a anime, a mangás, mas na moral, a gente não aguenta mais fazer review, cara. Cansou. Esses 2 anos de review foi pra uma vida inteira. Review nunca mais. Meu Deus, a gente literalmente, o site da América Latina, eu, honestamente, se eu bobeasse pra pensar em reviews feitas não em um texto escrito de bosta, se bobear, a gente é o site com mais reviews no mundo. A gente tem atualmente cerca de 200 reviews, com a maioria com podcast, sabe? Chega, né, cara? A gente já fez a nossa parte. Cara, talvez tenham seasons reviews de animes, como a que a gente gravou, eu, Carlos e Tomás. Talvez. Porque é muito mais de boa, né? A gente assiste o que a gente quer e fala o que a gente quer. Talvez tenha isso. A gente vai falar obras, vamos. Como se a gente vai recomendar obras, a gente vai desrecomendar obras, algumas a gente vai botar no lixo, vamos. A gente não vai ficar analisando ponto por ponto, dando uma nota no final. Isso é muita dor de cabeça. Vai ser um papo, gente. Vai ser um papo de bar, como você tem com seus amigos aí, quando você enche a cara e resolve falar sobre nerdice no meio do nada, tá ligado? Tipo, falando, porra, meu irmão, eu acho o Tony Stark um cuzão, eu realmente acho tudo bem, então beleza. Mas, pô, e o conteúdo crítico e análise? Vai ter, vai aparecer. Não é como se a gente fosse falar de um quadrinho e eu não fosse falar de arte, tá ligado? Não é como se, meu, isso sumisse, sabe? Esse tipo de pensamento a gente continua tendo, é uma coisa que a gente costuma falar, mas a questão é não tornar esse tipo de pensamento uma prioridade. Então a gente vai falar, que nem o Carlos falou, é uma conversa descontraída, a gente vai conversar, então se a gente achar que precisa de uma análise, a gente faz uma análise, entendeu? A gente vai ter conteúdo com uma pauta, como o Crive sempre quis fazer, mais estudada, né, tipo um cast sobre discografia de uma banda, falando quando ela começou, como aconteceu, sobre um determinado autor, um ator, né? Então esse tipo de coisa vai ter aquela pauta mais estudada, só que tudo isso vai ser bem dividido, bem alocado, né? Os podcasts, todos ali em suas categorias, e um dos podcasts desse site é como esse que você está escutando, um podcast ao vivo semanal, para você nunca vai ficar sem um podcast, até porque o Prorrogação também vai estar junto, o Prorrogação não vai virar outra coisa, tá? Ele vai continuar sendo a mesma coisa, mas vai fazer parte, tá? Só pra constar. Então você vai sempre ter um podcast semanal, que é esse podcast onde a gente fala de notícias, assuntos que decorreram aí durante a semana e tal. Esse podcast vai estar sempre por aí. E sobre o questionamento e o conteúdo do MD? O que acontece com o conteúdo do MD? Vai pro saco? Morreu? Fudeu? Não. Não sabemos. Não sabemos. Assim. O que a gente considerar bom, a gente vai importar. O que a gente não considerar, fica aí pra quem quiser ver. Alguma coisa pode ficar de arquivo, talvez a gente nomeie alguma coisa de AMD pra lembrar, mas assim, a gente hoje acha que a maior parte é uma bosta, então provavelmente boa parte vai embora, né? Então assim... Então, se vocês já estão esperando, tipo assim, então pode ser lançado um podcast sobre, sei lá, Back de novo, sim, que nunca existiu no AMD, pode ser lançado um podcast sobre Back no novo site, pode ser lançado um podcast sobre quase todos os podcasts e as obras que a gente já falou dentro do AMD, com sim, certeza. Sim, claro. Uma coisa não exclui a outra, né? Como diz o ditado. Então, é isso. Eu acho que a gente está rumando para o melhor, né? Faremos isso aí. Estamos trabalhando arduamente com isso. Atualizaremos vocês aí conforme os testes forem acontecendo. Faremos esses testes ao vivo. Então, seu feedback é importante. Fazemos esses testes aqui no AMD. Aproveitar a clientela, né? Então... Só fazendo um adendo aqui a feedback. Uma coisa que com certeza acabou, gente, nunca mais vai rolar, vai ser discussão nos comentários. Ah, nunca. Tá? Você sendo ofensivo, você sendo mal educado, não sei o quê, cara, eu vou simplesmente responder assim. Eu respeito sua opinião e meu coração continua aberto. Se quiser, eu respondo. Pega no meu gira, boa sorte com a sua opinião, velho. Essa é boa, cara. Cara, se a gente tiver uma discussão saudável, tipo, o cara quer conversar sobre tal coisa, o que vocês acharam disso, não gostaram disso, teremos também quadros de leituras de e-mails, comentários, teremos. Inclusive, provavelmente teremos aqui, quem sabe, no semanal, né? Quem sabe? Chegar e falar, sim. 70 anos, eu acho que Supergirl pra alguém da minha idade. Parabéns com a sua opinião, pega no Egito e vai dar uma volta, sabe? Simples, cara. Não tem o que discutir. É aquele negócio, vai ter sessão de comentários, vai ter sessão de e-mail, a gente vai conversar com vocês. Conversa saudável, nada de discussão imbecil, nada. As mídias sociais vão funcionar. Exato, Facebook 100% ativo, Twitter 100% ativo. Então, pode... se você quiser conversar com a gente no futuro ali... Novo site, você vai ter Facebook, você vai ter Twitter, então você pode conversar, pode mandar e-mail, vai poder falar com a gente. Se bem que você já pode mandar e-mail pro AMD, né? Ó, eu tenho plano de fazer um Instagram no Gutinho com ele colocando fotos dele diariamente. Eu acho que ia ser épico. Eu acho que ia ser difícil ver entre os pelos, né? Claro, inspirando o Tony Ramos. Bem, mas é isso. MyGasp, novo site, essa coisa linda, maravilhosa. Então, vamos para esse quadro que ainda está vivo do Melhores e Piores. Melhores e Piores. Lembrando que o site está em construção, teremos uma vinheta decente quando ele estrear. Teremos, estarei Fudei criando essa vinheta, cara. Estarei Fudei criando. Essa vinheta. É muito cretino, cara, sério. É muito cretino. Ah, cara, nada é pior do que o You Need to Die e o Must Die, velho. Não. Calma, é genial. Da vinheta eu penso, eu só fico gritando na minha mente, manja rola. Manja rola, velho, gritando. Caralho. Bem, mas nada é pior que... Sou foda. Isso aí ainda não sumiu, não. Essa é genial, cara. Essa daí é genial demais. Essa é genial. Também temos... Nossa, mano, eu fiquei louco por uma coisa. E também... Eu estou satisfeito com o Mag. Eu não perdi nada disso, gente. Nada disso. Eu ainda tenho tudo isso. Essas duas são eternas. Cara, eu tenho isso eternamente ainda no meu PC. Vai continuar aí. Melhores e piores, você já conhece, você que acompanha o MD, você já conhece, você que não acompanha, nós falamos tudo de melhor e pior que nós vimos durante a semana, ou das nossas gravações pra cá, ou qualquer outra coisa do gênero, tá? É, então eu queria saber, Gutinho, quais são os seus melhores e piores? Meus melhores serão dois jogos que eu tenho pra recomendar. O primeiro deles pra iOS, acho que essa é a plataforma, eu jogo no iPhone 4, que é Summoner Wars Sky Arena. Aquele típico jogo de celular onde você é praticamente um treinador de monstros, que também são cartas, que tem dungeons, e se você é free to play, você vai ralar pra caralho. Mas, assim como eu, que nunca gastei dinheiro com jogo de celular, isso aqui com certeza pode me render entretenimento pra uns 5, 10 anos, na moral. Porque o jogo, é além de ser difícil, ele é muito aleatório. Sim, sim. Então você vai ter boas coisas, boas horas de diversão e talvez até de irritação com a injustiça e com a sorte variável do jogo. E a segunda recomendação boa que eu tenho é... Não é novo, mas tipo, eu só consegui colocar minhas mãos nisso agora, que é a versão remasterizada de Final Fantasy X. Que eu tava esperando pra caralho pra poder jogar. É o meu Final Fantasy favorito. O do 7 é bom, os outros são bons, mas eu pago o pau mesmo pro 10. Pra mim, nossa... Mas é serei... pra PC, Gutinho? Pra PC ou pra... Não, PC ou pra... Pro PS3. Ah, tá. Eu perdi a conta de quantas vezes eu zerei esse Final Fantasy no PS2, cara. Nossa, é muita emoção. Sim, sim. Bem, cara, eu só precisava que eles fizessem logo um Final Fantasy 6 ou 7 Remaster, tá ligado? Com uma nova engine. É o sonho de todo mundo, nossa, Lucas. Nossa, eu ia achar incrível demais, né? Mas não é, porra, caralho, ia ser muito foda. Bem, são os melhores do Gutinho. Arthur, quais são os seus melhores e piores? Pô. Eu tenho o melhor, isso que eu fiquei gritando no Skype, basicamente, né? Demolidor, caralho. Puta que me pariu, a série do Demolidor, eu terminei de assistir ela semana passada. Cara, acho que perfeição, me beijo de língua e fala que me ama, cara. Não consigo mudar nada naquela série. Ela é muito boa. Sabe, coisas que veio no quadrinho, eu adorei na série. Eu não suporto aquele gordo que é parceiro do Murdoch. O Nelson. O Nelson é muito engraçado na série, mano. Eu não suporto ele no quadrinho. Eu achei insuportável. Eu queria aquele gordo ver ser atropelado umas 10 vezes. E, pra minha opinião, ele rouba a cena na série. Eu achei ele melhor que o Murdoch muitas vezes. Tá, mas eu tenho que dar um crédito pro ator Demolidor, que ele é britânico e ele não deixa o sotaque aparecer, mano. Porra, é difícil. Cara, caralho, o elenco inteiro é demais, cara. A mina que faz a Karen Page, eu conheci ela da série True Blood, uma ótima atriz. Gata! Vai ver True Blood, cara. Ela transa sem camisa como se fosse Game of Thrones e HBO. Ela tá toda hora pelada na série, mas 20 mil vezes. Vai lá ver que você vai se divertir. Caralho. E, cara, o Ben Urich é outro personagem que eu odeio. Ficou excelente, mano. Odeio. E ele ficou tão bom na série, mas ficou tão bom na série. O Rei do Crime, cara. Eu não tenho reclamação nenhuma, velho. Eu gostei mais da série da Marvel, da série do Demolidor, que qualquer filme da Marvel. Concordo. Qualquer um. Concordo 100%. Também. Inclusive, coisas, agora, pra mim, cara, tipo, fica o hype pra segunda temporada. Nossa, velho, que eles vão fazer? Qual vai ser a mulher que vai ser a Electra? Porque eles arranjaram uma mina tão gata pra Karen Page, velho. Porra. Inclusive, vale lembrar, já que esse cast tá sendo postado no MD, que a cena referência pra caralho ao Old Boy, né? Que tem no Demolidor de luta. Tá aquela cena de luta no corredor, cara. Porra, sim. Aquela cena é Old Boy puro, tá ligado? Primeiro ou segundo episódio, não lembro agora. Eu acho que não, tem muitas referências a filme de ações assim. O Old Boy tem uma cena, cara, que... Ah, caralho, eu esqueci qual é a cena. Que ele é referência direta ao... Aquele filme que foi ligado ao Dredd, vocês estão ligados? Qual é o primeiro que o Dredd se baseia? Sim. O tailandês. Cara, tipo, tem uma cena que é fechada, que ele vai subir na escada dando porrada em todo mundo, que é essa cena. Não, a direção das lutas é excepcional, cara. É muito foda, muito foda. Cara, o diretor é muito bom de porrada, cara. E uma coisa que eu que era meu medo, às vezes é lindo, a ausência de trilha sonora. Ele sabe muito bem que a maioria das vezes, numa série desse tipo, você não precisa de trilha sonora. Uma chuva é o suficiente. Sabe, um barulho de um carro no fundo é o suficiente. Ele não ficava botando música onde não precisa, que é uma coisa que me irrita às vezes em filme da Marvel. Principalmente no... Não é da Marvel, mas seria do universo, os últimos filmes do Homem-Aranha, que ele grita a música o filme inteiro. Sabe, eu achei maravilhoso a série. Achei maravilhoso, não sei como não assisti um retorno. Desculpa, acho que eu preciso corromper. Uma coisa, um detalhe muito legal, é diferente do filme da Marvel, que todo mundo percebeu isso, que eles ficam instigando que pode acontecer o romance entre a Feiticeira Escarlate e o Visão. Na série do Demolidor, eles não instigam o romance que deve acontecer entre o Matt e a Karen. Não é instigado. Você tem aquele relancezinho da Karen realmente gostar do Matt e tudo mais e tal, mas não é forçado, tá ligado? É, isso é foda. É... Mais algum melhores e piores, estúpido? Quer dizer, Arthur? É difícil, cara. É difícil. Arthur? Já falei, chama. Oi? De Dove. O Protex. Sabonete. Protex. Protex Baby. Tá bom demais pra ser verdade. É, Protex Baby caiu. É, Carlos, melhores e piores, aproveita. Então vamos lá, galera. Melhores. Ninguém falou o pior ainda, né? Engraçado. É, vamos fechar só os melhores depois que a gente fala os piores? Melhor, então? Não, eu não tenho pior, então. Só eu vou ter pior. Então, vamos fechar os melhores, então, e depois eu passo eu tipo os piores, então, vamos lá. Melhores. É, tô lendo um livro que eu já comentei no cast, rapidão, gente, aí é pra galera que, da minha área aqui, eu, minha área um pouquinho que o Lucas, que é área de marketing, área de publicidade, esse tipo de coisa assim, pra quem gosta de tendências com Hunt e tudo mais, micro tendências, marketing pen, e quer dizer, Zaislane, sei lá. É, o livro é muito bom mesmo pra quem gosta dessa área de tendência, quem não gosta dessa área de cool hunt, esse tipo de coisa assim. É, o livro já, pra essa área, como é uma área que ela se permitua muita coisa, tipo assim, as coisas acontecem muito rápido, mudanças acontecem, quando elas explodem as mudanças, muita gente já percebeu elas, mas elas rapidamente, bom, o mundo vai mudando muito rapidamente, essas tendências vão acontecendo, né, do nada elas explodem. E ele trabalha muito essa teoria de micro tendências, de como ao redor do mundo, mas ele trabalha principalmente nos Estados Unidos. Estados Unidos é uma referência para o mundo, né? É, bem se construindo essas tribos, esses micro habitats assim, das pessoas em volta de algum assunto principal, tá ligado? Como, por exemplo, essa parte nerd, que era um nicho há um tempo atrás, hoje em dia já é mainstream, a parte do feminismo e tudo mais. Ele trabalha diversas pequenas tribos, então a leitura é muito simples, muito boa. O livro é grande, tem quase 500 páginas. Não, tem mais de 500 páginas, desculpa. Mas o livro é muito bom de se ler, eu tô dando uma lida nele agora. É. Filme, vamos lá, tem algum filme? Algum filme que eu vi recentemente? Se eu não me engano, eu vi Big Hero 6 recentemente, olha só, baixado. Nossa. É muito bom. Muito bom mesmo. Pirata. Hã? Pirata. Cara, não deu tempo de eu ir no cinema, então eu tive que baixar o filme. Eu vi esse filme, vi o filme novo da DC de animação, que é o Reino de Atlântida, que é baseado na história da HQ do mesmo nome no 952, que não tem nada a ver com a saga, tá ligado? A saga é bem diferente. É, o filme é bem meia boca, a DC via fazendo ótimos animated movie, né? Com Flashpoint, com Doom, que é baseado no Babel. E esses dois últimos, o Liga da Justiça War e esse último Guerra dos Tronos, achei bem, bem fraquinho. Romance entre a Mulher Maravilha e o Superman é bem forçado. Porra, é bem bobo, tá ligado? Os outros filmes estavam bem melhores. Talvez um dia a gente fale sobre esse universo animado da DC, que é muito bom. Ah, série. Acabou Arrow, né? Acabou a terceira temporada de Arrow. Ficou um fechamento muito bom. O personagem do Ra's al Ghul durante toda a terceira temporada é muito bom mesmo. A série ganhou peso na terceira temporada, mais peso que tinha na segunda. A série vai melhorando com bastante temporadas. Gotinha, a terceira temporada é melhor que a segunda. Começa mais fraca, tá? Só pra te avisar. Não para de ver, não. Começa com a boa quando parece o Ra's al Ghul mesmo inicia a história do Ra's al Ghul. Então os primeiros episódios são bem fracos, mas a série termina bem. Mesmo com o final sendo meio clichê. É, nota 7 no máximo, tá ligado? Mas é bem legal de se acompanhar, por mais que seja muito episódio. E o máximo de 2 virou 7. É, eu tava pensando a mesma coisa. Eu falei, caramba, velho, tá... Tá foda. Tá indo longe. Estupra, você falou só um, você caiu no meio. Qual é o seu outro, melhor ou pior? Cara, o meu segundo melhor, velho, conversei com vocês bastante, foi já não vai ser mais MD Beer, né? Mas é a última cerveja, Jolene, MD Jolene, tinha ficado pronta e ficou animal. Inclusive eu vou fazer ela de novo, mês, esse final do mês, vou fazer em garrafas, uma já vai pro Lucas, que ele veio me ajudar com o rótulo. E porra, gente, pretendo quando sair uma IGESP fazer um sorteio de cerveja pessoal, porque estão ficando muito boas. Ah, nossa, isso é aí sim, povo, aí sim. Vem, puta caralho, hein? Aí, inclusive... Ah, vê aí quanto é que vai ficar o frete, eu pago o frete. É. Não, eu vou pagar fazendo rótulo pra ele. Eu vou, o Lucas tá dando caridade pra mim ainda, um cara, rótulo é muito mais caro que um frete. Cerveja de graça, meu amigo. Cerveja de graça. É, mas é, de qualquer forma, eu tenho que agradecer o Estupra, cara, porque, porra, as dicas que ele me deu de cerveja, porra, ajudaram pra cacete. Eu preciso pegar umas dicas com o Estupra de cerveja. É. Inclusive, eu tomei, acho que foi um chopp, chama Amstel, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, Estupra. Tipo, Amstel, é uma cerveja, é uma cerveja leve, American Vítima, American Light, mas ela é ótima no seu gênero. É, eu gostei, porque assim, eu tinha tomado uma Heineken, e eu tomei ela, é bem mais... Eu gostei, tipo assim, eu preferi, né? Achei mais leve e tal. É mais suave, né? É, então, curti mais. É, isso foi uma coisa. Mas, bem, é... Falando... Tem algum pior, Estupro? Pior eu tenho, cara. Tenho dois piores. Uma burrice retardada minha. E o outro pior, vocês já sabem. Minha namorada saindo da minha casa, conseguiu cair na rua, quebrar o osso e quase estourar 4 ligamentos. Ô, oh, beleza, hein? E o Ronaldo é achando legal, que os deles eram muitos. Escravo, eu virei chofer. Instantâneo. É. Não, virei e falei, dei chofer, porque carrego ela de um lado, porque a casa dela tem uma puta subida na casa dela. E ela não tem como sair dela andando. Eu virei chofer, tenho que carregar ela de um lado pro outro, fazendo isso há 3 semanas. Nossa, nem mão ela tem mais, né? Não posso comer, quebrei o pé. Não, pior nem isso. Pior que, digamos, assuntos mais íntimos, né? Uhum. Pra fazer posição complica bastante. Nossa, um pé quebrado. Nossa. Ele não tem controle. Ele não aguenta. Estupra já. Arthur, chama o cara de Arthur. Só no bola gato. Arthur, chama o cara de Arthur. Não, eu não aguento mais conchinha, velho. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais ouvir falar. De conchinha. Ai, eu não aguento mais. Que bosta, mano. Que bosta, velho. O segundo pior foi, pra quem não tá sabendo. O pessoal do grupo tá sabendo, eu tô me formando, tô no final da minha faculdade, tô com umas matérias filhas da puta, né? Até que a gente ia gravar semana passada, muita gente teve seus problemas e eu tava estudando. Eu falei, pô, eu estudei, tipo assim, 8 dias seguidos, pô, eu tenho uma prova na quarta e uma na quinta. Eu vou acabar a matéria de quinta até domingo, daí segunda e terça eu estudo a matéria da quarta, que era uma prova mais fácil. Era a quarta o caralho, a prova era na segunda. Eu descobri quando eu acordei na segunda. Deu, que merda, né? Vamos correr pro Unimed, pegar um atestado médico antes que eu reprove. Teve jeito. Nossa. Matei estudando pra prova errada, tive que ir no Unimed, peguei um atestado médico, tomei de pirona na veia, fingindo que tava com dor de cabeça. Pelo menos eu consegui remarcar a prova, não, e não vou bombar na ponta da disciplina. Nossa. Bem, É legal, um dia pode vir a professora do Estupro pra estar ouvindo isso. Nossa, imagina. Por favor. Que merda, se isso chegar lá. Bem, vou falar os meus então, pra começar bem, vou começar falando de um jogo, saiu gratuitamente, acho que ainda tá valendo, na PSN Plus, esse mês, que chama Unfinished Swan, ou o Cisne Inacabado, que é um joguinho indie, que foi produzido pelo estúdio Santa Mônica, quem não conhece aí Santa Mônica, pô, Journey, né, o mesmo estúdio fez Journey e tantos outros jogos maravilhosos aí. Esse Unfinished Swan é um jogo indie que tem uma temática muito interessante. Você é um garoto, que você tá andando por um mundo e você basicamente tá... Tipo, você tem que preencher ele pra conseguir andar por ele. Porque a história é que esse garoto, a mãe dele morreu e deixou uma herança pra ele. A única coisa que ele pegou dessa herança foi um cisne inacabado. E aí é uma história interessante porque o mundo inteiro... Ele é branco, inteiramente branco. E você, a única coisa que você pode fazer no jogo é jogar tinta nele e se mover. Então você joga tinta e você vai começando a descobrir o volume e o formato das coisas, jogando tinta nele. Então você joga tinta, tudo é branco, então você não consegue ver nada. E aí você começa a andar pelo mundo, tipo, só pegando esses pequenos espaços e vai jogando tinta pra ver o formato do mundo. E é engraçado, porque aí de repente começa a se criar, você cria... um cenário, né, com essa tinta, né, e óbvio que o jogo evolui, então depois você vai, por exemplo, ter balões d'água, né, tipo, vai mudar um pouco a história, né, tem toda uma correlação com a vida de um artista, sobre essa questão de você buscar sempre a sua obra perfeita, de que você busca acabar as coisas, mas você não consegue terminar. Muitos artistas têm esse problema de não conseguir terminar seus grandes projetos, né? É, de que você... E uma metáfora com a sua vida, com você ser o artista ali naquele jogo, né? Você tá pintando aquele mundo, né? Você tá criando forma naquilo ali. É um jogo muito bacana, um joguinho indie. Tá de graça na PSN Plus. É, eu recomendo a todos aí. Jogar aí é muito legal. É curtinho, acho que deve ter umas 4 horas só. Exclusivo pra PlayStation ou você tem pra PC? Eu adorei a ideia. Eu acho que ele tem pra PC também. Eu acho. Não. É, ele é muito interessante, é bem legal. E se eu não me engano, ele nem tava caro. Tipo, na PSN ele tava R$30, mesmo que não tivesse graça. É, deve estar até mais barato na Steam. Se tiver na Steam, deve estar 10 conto, 12 conto. É, e outra coisa, pra começar em grande estilo mesmo, eu tinha que falar do álbum do Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly. É um álbum de rap, hip hop. Cara, é o álbum, melhor álbum do ano até o momento. E eu ouso dizer, talvez seja daqui a um tempo um dos melhores álbuns, tipo, das décadas, das últimas décadas, sabe? Tipo assim, eu não sei a que nível o Kendrick Lamar ainda pode chegar. Ele só veio evoluindo na sua carreira. E nesse álbum, ele criou algo que o mundo do hip-hop precisava. Porque o mundo do hip-hop sempre foi... atualmente é bling, é cordão de ouro, é ostentação, né? E o Kendrick Lamar vem numa corrente oposta. Ele fala sobre o rap, sobre a realidade cruel, que é a coisa que o hip-hop sempre tentou trazer, mas ele tem um contexto musical fenomenal. Porque é hip-hop, mas ele tem tantos elementos que ele aborda, como jazz, free jazz, sabe? O próprio hip hop, o funk, o soul, e ele traz todos esses elementos juntos no álbum, né? E o mais legal é que cada música, ela faz parte de um poema, e no final você tem um poema uníssono, sabe? Cada música tem um único tema, que é um trecho de um poema, e no final é um poema só. Só que o legal é que cada música levanta um questionamento, e no final ele compõe todo um questionamento, toda uma série de perguntas que, na real, ele tá fazendo pro Tupac, sabe? E aí ele coloca de fundo a entrevista. Então ele coloca como se ele fazendo outras perguntas, mas com as respostas do Tupac sobre esse mundo que ele vive, esse mundo do hip-hop, sabe? Do gueto, das ruas. Assim, ele chega a ápices geniais, como, por exemplo, tem um trecho de uma música que fala "This dick ain't free", né? Esse caralho não é livre. Esse caralho não é livre, esse caralho não é livre. E ao fundo tá tocando free jazz. Sabe? É uma parada assim incrível, incrível. É um álbum genial, brilhante. Eu nunca imaginei que o álbum de hip hop seria um dos melhores álbuns que eu escutei nos últimos anos. É simplesmente genial. Vale muito a pena. E ainda falando de música, é o meu pior. O meu único pior que eu tenho é corda de guitarra. Se você toca guitarra, você já sabe o que eu tô falando. Essa porra não dura um caralho. Você usa uma semana e ela já tá velha. Você paga uma nota nessa porra dessas cordas de guitarra, aí você paga lá 50 pau na corda lá, 100 pau na corda lá. Corda com revestimento antiferrugem. Cara, duas semanas, tipo assim, duas semanas, eu tô sendo feliz, assim, ela já tá enferrujando. Ela já tá enferrujando. Esquece. Mas ela não quer cortar seu dedo fora quando ela quebra. Cara, é assim. E o pior, a última corda que eu usei na minha guitarra, eu usei por um mês. E ela tava num estado horrível. Um mês, não dura um mês a corda da guitarra. E se você toca pra valer, você sabe que você vai estar tocando toda semana a corda. E ela é cara. E cara, sempre foi, né? Sempre foi. Não é nem por causa da inflação bizarra, mas tipo, corda é cara, enferruja rápido. É uma mentira. Se você for comprar uma corda pensando, mas ela tem um revestimento especial. Esse revestimento não ajuda em nada. Tá? É uma bosta. Investimento de placebo, né? Acredite, ó, né? Cara, não adianta nada. Se durar mais uma coisinha, é tipo uma coisa mínima, tá ligado? Ele não ajuda nada, você vai continuar tendo que trocar sua corda toda hora. Posso partir pro meu piores então, Lucas? Pode. Posso então, porque o meu piores ninguém supera. Na moral, não tem o que superar, na moral. O meu primeiro piores, velho, é uma notícia que abalou o Brasil me atrevo a dizer o mundo, que foi me anunciarem que Digimon Tri passou a ser exibido só em novembro. Porra! Caralho, eu tava mó ansioso por esse Digimon. Todo mundo ficou 2 meses, caralho, Digimon vai estrear nessa temporada, não sei o que. Aí, 6 dias pra dar maio, a gente recebe a notícia. Ah, não, vai sair dia 6 de maio o trailer com a data de estreia. A gente, pô, já ficamos bolados. Não é o filme, não é o desenho, não é a infância. Infância sendo instruída, coração sangrando. Aí chega dia 6 de maio. Um trailer vagabundo, só mostrando a cara de todo mundo com a musiquinha de Braveheart no fundo e as seguintes palavras: novembro 21. Eu queria morrer. Eu queria morrer, cara, na moral. 2 meses de propaganda enganosa e os caras ainda vão fazer esperar mais 6 meses, não por uma série, por um conjunto de 6 ovas. É que nem eu esperando pelo Projeto K, velho. É foda, mano. Então, muito obrigado. Eu achei que 2015 ia ser melhor que 2014. Está sendo, por um lado, mas... Estou dizendo, hashtag chateado. É. Ah, mas espera aí, na mesma época saiu o trailer de Star Wars pela foda. Cara... Tá. Não vou começar a falar de Star Wars agora. Não, me coloca aqui. Que essa discussão com estupro é... Nossa, insuportável, não dá. Insuportável, eu tô te avisando. Vocês nunca mais vão ver falando de Star Wars na vida. Nunca falem de Star Wars com Arthur. Nunca. É que vai ter um grupo de pessoas que, conhecidos meus, que são viciados em Star Wars. Eles vão ter uma coluna só de Star Wars. Vocês nunca mais vão ter que me ver xingando essa porra. É, nunca falem disso. Então é isso. Melhores e piores... Tudo de que bom e de ruim que a gente viu nessa semana. Tem mais um ainda. Tem mais um, Gutinho? Pelo amor de Deus. Tem mais um. Lógico que tem mais um. Eu recebo a notícia excelente de que vão relançar nas bancas. Bom, só Eden que vai ser relançado. Zetman não é relançamento, mas... Vão relançar Eden. Eu tô doido pra comprar esse mangá. E vão lançar Zetman. Pô, que beleza. Qual é o preço? R$17,50. É. E eu pensando Olha. Que o combustível tava caro, né? R$17,50. Olha o lado bom, tu vai poder pagar R$16,70 no Naruto Gold, velho. Olha que maravilha. Vai se fuder. E depois deve sair o Naruto Gold Pocket. Pega uma dessas latas de cerveja aí da tua barba e vai se fuder, isso. Nossa. Véi, não tem o que falar, né? Porra, lançamento de mangá aqui no Brasil, Gutinho, pelo amor de Deus, você já esperava que só vinha merda, né? Cara, tá mais caro que o volume de Berserker essa porra, como é possível? Eu não sei, daqui a pouco eu vou abastecer meu carro com mangá. Só vai ser fazer um rolinho. Mas não rola, né? Porque tu vai ter. Na hora que eu for fazer a combustão do papel, o carro não vai conseguir falar, não, isso aqui é muito ruim, né? Que não roda. Cara, inclusive, furou o escapamento do meu Corsa esses dias. Eu imagino um posto de gasolina. Na moral, eu imagino um posto de gasolina movido a mangá. A aditiva é Berserker e, tipo, a comum é Naruto. Cara, e sabe o que é pior? É que você não tem ideia, Gutinho. Cara, a gasolina, hoje em dia, ela tá com uma mistura de álcool foda, né? É, por causa do preço e tal. Cara, o Corsa já não tem potência, cara. Com essa mistura, velho. Fudeu. Puta que o pariu, velho. Eu perdi rendimento no meu carro, a qualidade da gasolina tá foda. Não tá? Não tá? Tá horrível. Tá perdendo muito. Eu só venho abastecendo com álcool, velho. Puta que me pariu. Daqui a pouco você vai ter que usar... Eu tô fazendo menos de 11. Cara, eu fui abastecer hoje, outro dia, que eu gastei foi o quê? 50 conto quase? Eu gastei tipo 15 litros? É louco, comigo aconteceu a mesma coisa. E meu carro é 1.6, cara. Meu carro bebe mais do que vocês. Porra, mas o meu é um Corsa. O teu não devia beber. O teu devia... Mano, eu não sei o que move o meu carro, velho. Eu não sei o que move o meu carro. 51, moleque. Inclusive, deu uma furadinha no escapamento esses dias. Cara, o Corsa tá fazendo um barulho estranho. O Corsa tá fazendo um barulho estranho, mano. Já dá pra colocar em Mad Max, porra. Porra, não, mas eu já tô aqui com as placas de ferro. Quando São Paulo acabar e virar Mad Max, cara, eu vou ser o rei da cúpula do Corsa, velho. Vai por mim, velho. Ué, eu achei que você e a sua família compartilhassem o carro, Lucas. Não. Calma, acho que a família do Lucas vai sobreviver ao Mad Max. Calma lá. São muito altos, eles não vão ter alimento suficiente. Calma lá. Primeira coisa. Minha família, entre aspas, eu e minha mãe. Ponto. Dead end, tá ligado? Sem lembrar, Gutinho, que eu tenho 2 Corsas, não 1, 2. tá? Não, porque eu tô imaginando Dona Luquita indo no supermercado com um carro estilo Mad Max. É que você não conhece a minha mãe, mas minha mãe, ela dirigia caminhão. É, ela ainda tem carteira de dirigir caminhão, sei lá o que é. É, mano, o bagulho é louco, velho. É, mas, de qualquer forma, é isso, Corsa, mano. Corsa é foda, mano. E o combustível, velho. Caralho, eu tô inconformado que o barril do petróleo só abaixa aqui essa porra, mano. Nossa, isso é... Nossa. Eu não quero nem discutir essa merda. Quero nem discutir essa merda. Melhor a gente encerrar essa porra desse podcast. Então bora encerrar essa porra. Então é isso, primeiro Gasp Show que se acaba, deu pro gasto, né? É, deu pro gasto, né? Eu tive que ficar abraçado no tablet, no sofá, com uma pilha de travesseiros pra levantar o tablet, num retardado mental, porque o meu PC decidiu parar de funcionar um minuto antes de gravar. E o áudio ainda deve estar melhor que o Tomás, inclusive, não sei se é uma season review que a gente gravou ao vivo, alguém veio falar, só que o áudio tava meio ruim no começo, principalmente o Tomás. Não, é só o áudio do Tomás que tá ruim? Não sei o que você tá entendendo. Porra, caralho, mano. Não, o áudio do Tomás que tá ruim, velho. É isso, velho. Uma coisa que a gente esqueceu de falar... É, eu acho que você esqueceu de falar também, Stupra. No Gasp, vai ser outro nível de comprometimento. Todo mundo com equipamento decente. Vocês não vão ouvir um peido no ambiente, cara. Não vão ouvir um peido. É, se bem que meu microfone é assim. É, eu já tenho um microfone de mais de R$800... Então, eu não vou precisar fazer muita coisa. Mas, todo mundo vai ter seu microfone, o Tomás vai ter que comprar a casa nova, praticamente. É... Eu tenho meu microfone de estúdio, só que eu preciso que meu PC funcione. E ajuda muito. É, ajuda muito. É, mas é isso. Primeiro Gasp Show, espero que vocês tenham gostado. Opinem sobre o formato, o que, que vocês acharam, como é que tá as coisas, tá bonito, não tá, precisa mudar isso. Não reclame do áudio, que nem o Estupro tá gravando no tablet, tá? É, primeira gravação, ao vivo é isso mesmo, não tem corte, tá? Então barulhos aparecem, não tem como tirar, eles ficam, é assim mesmo. É, então obrigado a todos por participar de mais um, essa mania de prorrogação. Obrigado por participar do primeiro Gasp Show. Deixe seus comentários, mande seus e-mails, falem com a gente. Obrigado. E até a próxima. Tchau. Falou, negada. É nóis. Cara, você vai conseguir gravar assim, cara? Cara, eu me viro, velho. Eu quero saber se a qualidade, se tá boa a minha voz. Isso pra mim é o importante. Só que é o seguinte, começou, não pode sair, velho. É, dá. Eu não sou você, Tomás. Falou que te pega de 4. Falou que bota até o talho, vai ser da regra. Caralho, Tomás. Nossa, esculachado, puta. Caralho. Falou que é. Não responderam ainda. A voz tá boa? Não. Não. Ah, tá bem mal mesmo. Tá um pouco melhor que a do Tomás. Tomás. Tá um pouco melhor que a do Tomás. Deixa um, Alívio. Parece que você tá se comunicando da Torre da Justiça. Eu vou falar aqui girando tablet. Me avisa que chegar num ponto que a voz fica alta. Alô, filho da puta, tablet desgraçado. Cadê teu microfone? Que eu não sei onde ele fica. Cadê essa merda? Melhorou alguma coisa? Agora ficou mais alto. Aqui ficou alto? É. Onde é que é? Puta, embaixo, velho. Vai tomando cu, cara. Pegando essa porra levantada, é sério mesmo? Ou bota ele numa mesa e fica falando pra ele, né, mano? É de ponta cabeça? Como é que eu vou botar ele de ponta cabeça? Não, você bota ele na mesa e você fica inclinado falando nele. Porra, vai tomar no teu cu também, vai. Ué, você não tem uma mesa alta bastante? Só deixa uma mesa ali. Não. Você não tem uma mesa? Não, você não tá entendendo, gente. Uma mesa fica na altura da minha barriga. Eu não sou o Lucas que fica na altura da mesa quando senta. Ah, cara, eu uso uma cadeira, velho. Fica sem cadeira, só a mesa, senta no chão. E também, né? Eu vou me virar aqui, eu vou fazer um apoio aqui, vou deixar ele do meu lado. Fala o seguinte, deita o tablet na mesa e brinca de ficar tristinho. Você deita a cabeça... Brinca de ficar tristinho. Todos vocês se viram no inferno. Esse povo é muito louco. E assim, como é que ficou? Tá bom, tá assim? Ótimo, tá ótimo. Tá ótimo também, não exagera, Tino. Não é ótimo. Tô abraçando o tablet e tô falando. Tô abraçando. É um caso de amor. Chega alguém na sala e olha. É um filme. É legal imaginar a namorada do estupro chegando assim, olhando. Aí tá lá ele abraçando o tablet com o X-Videos. E o X-Videos, assim. Boa gravação. Gasp Show. Ah, Tomás, vai tomar no cu, você tá aqui até agora, velho. Tomás, você não consegue gravar nada, velho. Pelo amor, velho. Eu não vou sair no meio, velho. Ah, Alec, na moral. Sabe o que vai acontecer? Tu tem que acordar cedo da manhã, tá ligado? Teu relógio, teu despertador vai quebrar. Tu vai acordar, sei lá, 7 da noite, seu filho da puta. Rapado, cheio de sebo. Mano, tu vai é acordar nunca. Tu vai ficar com formiga na boca. Ai, caralho. Isso não, pior ainda. Você vai acordar com o beijo do Trilhos, velho. Você vai sufocar com o Trilhos em cima de você, mano. Caralho, mano. Eu desejo que você nunca mais acorde também nessa porra. Enquanto vocês estão enrolando, eu vou fazer uma pipoca, então. Nossa, não, velho. Não, velho. Não, porque eu tô na cozinha, porra. Caralho, eu tô na cozinha. Não, esse não é o problema. É perigoso. E o barulho, estupra? Você comendo a pipoca durante o cast? Eu muto. Tá. Aham. Amendoim estão aí pra falar que você muta. Não, amendoim é outra história. Não, tá não. Tá bom, não tá comendo nada. Vou pegar uma coisa pra tomar, pelo menos. Tá, a gente pode pegar um copo d'água. Só me diz uma coisa, a pipoca seria de micro-ondas ou de frigideira? Micro-ondas. Qual a relevância? Eu faço pipoca de frigideira no micro-ondas. Qual a relevância? É que, tipo, na cozinha, fazer pipoca abraçada num tablet, pra mim não parece seguro se for na frigideira. Obviamente, eu ia sair de perto do tablet, né, Guitinho? Ah, bom. Nossa, mano, pior que eu imaginei a situação, velho. Imagina, estupa, abraçado num tablet fritando pipoca de frigideira. Eu imaginei com ele com o tablet, tipo um bebê, tá ligado? Eu também. Meu, calma. Já vai ficar pronto.